Eu ouço a tua voz chamar por mim. Me sinto atraído a estar contigo. Me entrelaço em ti, não posso te deixar. A minha existência serve só pra te adorar. Tu és meu Deus, tu és meu fôlego de vida. Tu és meu Deus.